tenda de reunião, a voz do Senhor ecoou. Moisés, o servo amado, em sua graça permaneceu. Miriam e Arão, em dúvida, falaram sem temor. Mas o Senhor ouviu e acendeu a sua dor. Ó Senhor, fala a nós como falaste a Moisés. Em visão e em sonho, tua voz nos traz paz. Fiel em toda a tua casa, assim queremos ser. Na tua presença, Senhor, vamos nos render. Moisés, homem manso, mais do que todos na terra. Com boca a boca tu falas, em amor nos desterra. Por que não temeram ao tocar no teu escolhido? A nuvem se desviou e o temor foi vivido. Ó Senhor, fala a nós como falaste a Moisés. Em visão e em sonho, tua voz nos traz paz. Fiel em toda a tua casa, assim queremos ser. Tua presença, Senhor, vamos nos render. Cura, ó Deus, quem tropeçou. Miriam clamou e o coração se encheu. 7 dias foi. Como falaste a Moisés. Em visão e em sonho, tua voz nos traz paz. Fiel em toda a tua casa, assim queremos ser. Na tua presença, Senhor, vamos nos render. Depois do deserto, a viagem recomeçou. Com a graça do Senhor, o povo avante andou. Em cada passo, na luz da verdade, fiel em tua casa. Vivemos em unidade. Ó Senhor, fala a nós como falaste a Moisés. Em visão e em sonho, tua voz nos traz paz. Fiel em toda a tua casa, assim queremos ser. Na tua presença, Senhor, vamos nos render. Fiel em tua casa, para sempre viver. Na tua presença, Senhor, vamos nos render.